Eu sei que ninguém aqui tem depressão, mas se vocês souberem alguém de que sofra desse mal, diga que use a medicação. Wanderlei Soares de Oliveira diz que um dos seus parentes lhe confessou que, depois que tomou o remédio, a sua vida mudou da água para o vinho. É como se ele tivesse nascido de novo. Aliás, um espírito amigo nos diz que a medicação vai ajudar até no problema espiritual, porque na hora que mudamos o nosso humor, o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia desconecta-se das entidades atrasadas que insistem em nos prejudicar. Às vezes, alguns espíritos são atraídos pelo nosso padrão vibratório sem que sequer sejam inimigos nossos. Não raras vezes, na sessão mediúnica de desobsessão, quando perguntamos ao espírito por que ele está prejudicando aquele paciente que sofre de depressão, e ele diz que não sabe, nem sequer o conhece, que apenas se sentiu atraído por sua energia e passou a frequentar a sua residência. Uma questão de sintonia, uma questão de afinidade. Então, na hora que mudamos o nosso humor, nós melhoramos. Mas os espíritos equivocados vão fazer-nos inflar o nosso orgulho e vamos acreditar não necessitar do remédio. E no item 228 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec interroga qual das imperfeições morais os espíritos atrasados se utilizam com mais frequência. Ao que eles respondem, de tantas imperfeições humanas, as que os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade é o orgulho, porque é o defeito, é a característica que a criatura menos se confessa, menos admite. Então nós vamos ter a falsa impressão que não devemos tomar o remédio, mas tomemos, meus amigos. O depressivo, assim como o diabético, assim como o hipertenso, quem sofre de pressão alta, deve utilizar da medicação. Eu usei durante 11 anos, até que um dia minha psiquiatra disse: Neno, vamos experimentar tirar o remédio, já que eu já estava trabalhando as causas psicológicas, através da psicoterapia, tratando as causas sociais, enxergando o mundo com outros olhos que a doutrina dos espíritos nos proporciona uma nova visão das leis de Deus e de todo o universo. As causas orgânicas, tomando a medicação, atividade física, que é muito importante para nos recuperarmos da depressão, e as causas espirituais, que nós falaremos hoje à noite. Mas, após passar 4 anos sem tomar a medicação, ao chegar em Brasília, há cerca de 1 ano e meio, com saudade da família, dos amigos queridos, com saudade das praias do Ceará, nós começamos a ficar melancólicos. Começamos a entrar em reflexão, porque eu não entro mais em depressão, nós entramos em reflexão, que é mais otimista. E quando percebi que aquilo estava impedindo a minha atividade, eu procurei o psiquiatra. E mesmo ela tendo dito: não, Nazareno, você acumula coisas demais, não sabe dizer não, sobrecarrega-se e por isso está com fadiga, com estafa. Eu vou lhe passar só o lítio, carbonato de lítio, uma das principais ferramentas da medicina para tratar a depressão. E eu disse: não, doutor, eu quero a fluoxetina, eu quero ter mais alegria, porque eu quero trabalhar mais. Eu quero trabalhar na doutrina espírita, eu quero ser o mensageiro da doutrina consoladora apresentada por Allan Kardec. Então, na hora que a gente usa a medicação, a gente tem mais energia, mais alegria, vamos trabalhar mais e, através do amor, vamos apagar a multidão de pecados, dos equívocos de outras existências. Então, deixemos o orgulho de lado e usemos sim a medicação que os espíritos superiores inspiraram os homens de ciência para nos trazer essas alternativas, essas soluções para as nossas doenças. Chico Xavier dizia que Deus não quer o sofrimento no mundo, tanto que Ele nos deu a anestesia, que nos livra de dores acerbas no momento das cirurgias, porque precisamos passar. Então, vamos usar a medicação, fazer uma atividade física, porque o nosso corpo foi forjado em milhões de anos de atividade física, caçando, pescando, correndo, subindo as árvores. E hoje, a única ginástica que nós fazemos é apertar o botão do controle remoto. Então, ter uma atividade física é muito importante. As mulheres que gostam de dançar, os homens como eu que descobriram que são bailarinos natos, depois de uma idade avançada, comecem. Vamos ter uma atividade física, um esporte, o lazer, o repouso. Vai ser muito importante para nós. Então, nós temos as causas orgânicas, biológicas, as causas psicológicas, onde a psicoterapia, o autoconhecimento vai nos ajudar sobremaneira.